Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 112, parte da revisão, da terceira revisão do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Para a revisão pela manhã e à noite. Da lição 93. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Eu sou o lar da luz, da alegria e da paz. Eu lhes dou boas-vindas no lar que compartilho com Deus, porque eu sou uma parte dele. Da lição 94. Eu sou como Deus me criou. Permanecerei para sempre como fui, criado pelo imutável, como ele mesmo. Eu sou com ele e ele comigo. Para ora, a luz, a alegria e a paz habitam em mim. Para meia hora, eu sou como Deus me criou. Caso você precise se recordar da proposta de exercícios, da proposta de prática dessa terceira revisão, é só voltar no primeiro post dessa revisão que acompanha a lição de número 111. Citação do dia: eu abraço cada momento como uma oportunidade para um milagre. Oportunidade infinita é construída na natureza do universo. Não é falta de oportunidades, mas ao invés disso, os caminhos pelos quais eu tenho desviado delas que têm obstruído o fluxo de milagres em minha vida. Hoje eu peço a Deus para levar embora todas as coisas que me tentam a me desviar do que é bom para mim. Que eu não haja a partir das minhas feridas hoje. Mas que ao invés disso, esse dia possa ser um dia da minha cura. Que possa Deus remover meus defeitos de caráter e substituí-los com as características do meu eu imortal. Querido Deus, por favor, remova de mim toda falsidade e ilusão. Que eu deva ser um exemplo brilhante de uma pessoa libertada do medo. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um beijãozão, gente. Até a próxima lição. Tchau, tchau.